Plan 3663, autorizado ingresso, portão 04, senhor. Autorizado ingresso, portão 04, plan 3663. Alô, Salvador, muito bom dia, eu vou no 435 com hotel, autorização em Léo. Vou no 435, ciência informação em curso INJA. Exato. Para Ilhéus, eu tenho aprovado correção. Confirme nível solicitado para Ilhéus, senhor. Se coordenar o 220, por gentileza. Gente, 220 será coordenado, provável Israel até Leda após Ilhéus, senhor. Aguarde 2 minutos para cópia no 435. Ok, Israel Leda após Ilhéus, aguardando cópia, vai copiar a gente, voo no 435. Solo, Salvador. Bom dia, 3304, na sua escuta. Bom dia, 3304, táxi aprovado, Alfa Kilo, porte 3. Chame pronto com ligação no pátio principal, 3304. Sente, Alfa Kilo, posição 3, você poderá prender no pátio. Solo, passarei 2223. Na remota do pátio principal, autorizado, puxa para estacionamento 2223, chame pronto para o táxi. Então tem. Então, 3304, estou corrigindo. Alfa, Kilo, reportará para ingresso no pátio. É, a posição qual seria? O 3304, Alfa, Kilo, ingresso no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, senhor. O portão será 0612. Mas chame para ingresso no pátio principal, 3304. Sim. Serra, prossiga. Segundo dele, ponto da Odebrecht, destino Valença, está atingindo agora o litoral, acendendo agora para 500 pés, ainda acionado 01117. Tá confirmando, é Papatango, Papá? O Papatango Yankee, Serra, Serra. Papatango Yankee, Serra, Serra, mantém regras de voo visuais. Para Valença, confirmando, fez notificação? Afirmativo, para as 10h30. Sente, confirme meu código que estava acionado? 0117, agora 500 pés, já no corredor, chefe. Mantém Red Bull visual, chefe, pode passar no farol da barra, prosseguindo para Valença, o Yankee, Serra, Serra. Serra. O Papalbank November Alpha está na vertical de parede. Sim, chame agora a torre, 1186 para ingresso de tráfego, em Papá Romeu e Yankee November Alpha. 5062, para o transmimento correto, gol no 435, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. No 5, chame lá quando pronto, gol no 435. Então 3304, pode prosseguir? Para o 612, autorizado, 3304. 612. Solo Salvador, é o 9136, puxa acionamento 8. Portão 8, ciente, número 2 do setor, 9136, aguarde para o posicionamento. No aguardo, 9136. Alfa, vertical de Paris, já avisou o bucão. Tudo rodo, Alfa, pode prosseguir contando a base, reporta final 3 milhas do 97. Vai ingressar na base, reporta 3 milhas da final do 97, índia, novemberão. Para o táxi, o passarei 2223, o seu B de 47, eu estou de 3 horas e 30, alterno a Salvador. Eu copiei 3:30, Salvador, confirme, POB? 4747. 047, a bordo ciente, observe o TAM ingressando no 612, após prossegue via Pátio, Juliette e Alfa, até o ponto de espera pistando 0, ajuste padrão. No ponto de espera pistando 0, chame torre 118-612-2223, tem um bom voo. Quanto para chamar 18-12-2223, bom trabalho. Certo. Azul 9136, quadrancão com equipe de solo. Após levar a cauda, o Embraer da passarida tem livre pushback acionamento 9136, chame táxi. Coordenação com o pátio está autorizado. Push acionar 9136, chamar a táxi. Salvador, approach, good morning. Ukraine, my Fox 120, descending flat level 170, on course to. Alpha Golf November and Bonf, at 6 to 15. X-ray, Lima Fox 120, Skunk Ident, descend and maintain flight level 060 via both arrival, expect alert X-ray, runway 10, altimeter 1013. X-ray, Lima Fox 120. X-ray, Lima Fox 120, we descend flight level 60. Greenwich is 1013. We expect both arrival for ILS X-ray, runway 10. Somebody, descend, maintain flight level 060. We descend and maintain flight level 060, Lima Fox 120. O Mike Echo Delta permanece a altimetria errônea de nível 125. Desligue o modo Charlie, altimetria. 63-12, passa Duna, complete final LS X-Ray, chame torre 118, decimal 6, o Xané 63-12. 18-6, o Xané 63-12, obrigado. Yankee Serra, mantém regra de voo visuais a 500 pés para Valença, não há tráfego conhecido a reportar. Frequência livre para coordenação e pouso. Yankee Serra. E não há tráfego conhecido, 1, 2, 3, 4, 5. Bom dia, Oceaner 6312, 2 milhas para o externo. Sim, Oceaner 6312, avistado, repassa a sua externa. Baixo travado. Pode passar no externo, 6312. Bom dia, Weber Alfa, está 3 milhas afastado, 97. Sim, Weber Alfa, faça um 360 para a esquerda, reporte novamente final 97, para evitar se contando com tráfego na 10. Será 360 para a esquerda, hein, Gino Weber Alfa. Passa no 2223, está no ponto para pronto, de pausa imediata. Papa Tango, Vitor, Quebec, Quebec, acende a identificação, reporte para descida, justo no 013. Vitor, Papa Tango, Vitor, Quebec, Quebec. Positivo, vai iniciar a descida mais 5 minutos. Quando no ponto ideal, descida para altitude de tráfego. Reporte passando aí o través aí da praia de Bom Despacho. Positivo, então já está autorizada a descida quando potencial. Liberado até o momento de estado no 03 e vai informar passando através de Bom Despacho. Firmo. Autorizado, sinal 6312. Do 2223, aí após o Airbus da Oceania, ele mantém. Após a aeronave da Oceania, ele mantém o 2223. O 9-1-3, vem na escuta. Na escuta, prossiga. Taxi à esquerda, via Pátio, por gentileza, estou com a viatura da Inferno fazendo a navegação de um buraco ali na um provável buraco aqui, né? À esquerda, via Pátio e Índia, na segunda. Sim, de Pátio, via Índia, o azul 9136. Salvador, o Índia 9136, ingressando na final da Notec. Sim, o Índia 9136. Tem condições de ingressar já na final para pouso? O Inovember Alpha pode prosseguir para pouso na 1-7, vento 5-10 agora. Ok, livre pouso, Índia Inovember Alpha. Papa Serra, Go Fox, dessa via até a altitude 2000, autorizado final LS X-Ray. Pode ser via chegada até 2000, está autorizado em LS X-Ray da 1-0, Go Fox. O Oceaner 6312, solo agora às 4-2, 4-5. Direita 1-2-1, 9 solo, livrar, bem-vindo. 2-9, obrigado. atmosfera pronto da 10 azul 9136. 9136, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. 9136. Passarei 2223, passarei 10 decolagem 100 graus com 11. Autorizado, decolagem da 10, passarei 2223. Azul 9136 para rolagem de passaredo, ali mantém. Tá bonita essa pintura da aeronave. O azul 9136, autorizado após a rolagem, a linha mantém. Obrigado aí pela elogio. Hey, Lima Fox 120, descendo, mantém 4000, altimeter 1013. Oi, descendo, mantém 4000 feet, 1013, X-ray Lima Fox 120. Muito bom dia, Tango Índia Bravo, prossegue. Tango Índia Bravo, Tango 44, pronto, na costa. Gente, Tango Índia Bravo, por gentileza, confirme destino. Gente, Bravo, mil perdões, a transmissão veio muito baixa, eu compreendi somente o corredor forte, depois disso foi muito baixo, eu não compreendi. Poderia repetir? Pois não, corredor forte, até o setor, na verdade, área em débito, que é bastante desconhecido, um bom local, mas para um pouco de grupo de luz. Gente, 25 milhas no corredor forte, após o pouso em grupo de Zulu, gente, um minuto para a cópia, até Mídia Bravo. Estamos para a cópia, muito bom. Gente, só um minuto. Agora 4 minutos na proa do Escapó. Peter, posso subfarol? O Mike é com o Delta. Eco Delta. Weber Alpha, solo agora, os 47, backtrack autorizado, o repórter está livre, hein? Backtrack autorizado, porta livre, 97. Estou cruzamento, Mike Fox Hotel. Autorizado o cruzamento, Mike Fox Hotel, observando o tráfego no porto que vai fazer o backtrack. Vamos prosseguir via Quebec, Mike, e reporte na Lima para continuar com o táxi. Pode ir pela pista? Ah, o senhor que sabe, pode ser pela pista ou pela Quebec, está sem tráfego agora para 17? Pode prosseguir aí conforme o senhor desejar. Sim. O azul 9136, a decolagem da 10, 090 graus com 10. Decolagem azul 9136. 25 milhas. Decolando a pista no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 119.8, aciona 0131 no Tango Índia Bravo. Ok, no seguro que o Lula, 510, decolando a curva esquerda, controle 119.8, 0131, correto, Bravo, qual POB? POB, 10. 03 no PV, ciente, posicionamento táxi e decolagem, chama em torre 118.62 de Bravo, bom voo. Gente, Comari, descendo para o 050, confirme? Afirmo, 050 da chegada a Mari. 050 na Mari, depois também. E uma parada para seguir para o Pátio 3, né? Mike Fox Dutch Oscar, livre cruzamento do pátio principal, chame livrando no pátio 3, senhor. Pátio 3, parado. O senhor já tem o nosso plano aí do Abaité 4861 para uma centena para Guanambi? Eu já tenho o plano 4861 para Guanambi, senhor. Você já lhe chamou aí para encontrar o campeão? Certo. Papapá, Serra, Golfo Fox, chame torre, 1186, bom pouso. 1186, grado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o azul 9136, decolou na sua escuta na saída pouca. Aguarde. Aguarda na escuta, bom, no 435. Fox, Dutch, Oscar, por gentileza, chame ligando no 43, Oscar. Say Lima Fox 120, we are clear for finalist approach, descend maintain 2000. Clear for approach highlights, X-ray. We descend 2000 feet, X-ray Lima Fox 120. Gente, então, 30 segundos para cobrar, senhor. Tem mais 3 minutos aí, senhor? Fundo 405 da presente, autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa bem acionamento, chama táxi. Fundo 435. Abaeté 4861, autorizado para Sierra November Golf India, nível de voo 100 via Whiskey 42. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo até a posição Alpa após direto. Controle 119.8, aciona 5065, o Abaeté 4861. 5065, Momo Alpa. É, uma centena na, Golf, é, na Whisky 42, o Abaeté 4861. E o transponto 5065. Correto, Abaeté 4861. Chame pronto para o acionamento no 43. Porta de ponto. No 435, iniciando no 5. Sustento. Ok, Golf Foxtrot, avistado, tempo autorizado na 10, informa o tráfego. Um helicóptero agora aproximando o setor sul, cabeceira 35 da pista auxiliar. Não interfere no seu pouso. Pouso da pouso, 110 com 10, Sierra Golf Fox. Ele vem pouso na 10, por gentileza, posso confirmar o vento por Golf Fox? Confirmo, vento 110 graus com 8. Grato. Solo Brasil, correção, solo Salvador, Augustiner 6225, para cópia, se possível. Augustiner 6225, para Brasília, com informação em curso Índia, pronto por cópia, senhor? Afirmo, sente na Índia. Augustiner 6225, autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 320, via rota apresentada no plano de voo. Nitsa, após fluido, após a previsão no zero, até Formosa, após direto. Decola da pista no zero, com curva à esquerda. Subida Momo até a posição Albo, após direto, posição Nitsa. November India Delta Sierra Alpha. Controle 119.8. Aciona 5071, Oceanema 225. To zero, complete final as approach, contact now tower 118.6. 1-8-6, novamente a nossa atualização, se possível. Certo, 6225. Autorizado para Brasília, Sierra Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 320. Rota direto, posição Nitsa, após Puído, após Upper Whisky 10 até Formosa, após direto. Decola da pista 10 com curva à esquerda. Subida Momo, Mike Oscar, transição Nitsa, November India Delta, Sierra Alpha, senhor. Controle 119.8, transponder 5071 no Chinê 6225. Nível 320 autorizado, a rota decola da pista 10 com curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Nitsa, November, India, Delta, Sierra, Alfa, até Puído, após Puído voa na Upper Whisky 10 até Formosa, após Formosa direto Brasília. Nível 320, controle 119.8, transponder 5071. 5071, no protegimento correto, Geneva 225. No portão 1, no chão é pronto para o pushback, acionamento, senhor. Sente chamar. À direita, Thiago Fox. Bem-vindo. 2 a bordo, ciente, confirma a natureza do plano. Vitor Juliette, o senhor começou com boa transmissão, só que ela teve uma parada. Muito provavelmente a transmissão é intermitente, senhor. 10, Scanema Fox 120. Gente, agora 5/5, só um minuto. Sierra Golf Foxtrot, confia em parte que você destina. Solo, considere solo 5-4, reporte pista livre, frequência livre estacionada na 17, na parte 4. Confirme o staff que chamou? 4299, autorização para Campinas. Sim, gente, aguarde, cópia, senhor. Salvador, o Thiago Foxtrot, livrou na Delta, e então seguir para o parte 3. Pátio 3, ciente, Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sino, ajudou naquele pátio, Sierra, Golf, Fox Trot. Fox, alô, Salvador, agora no 435 para o TAC, 56, Lord, 12h32, alternada Caju. Aliança, X-Ray. 2000 LS, pode seguir. Livre via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão, o gol no 435, ponto de espera chame torre 1862, chame bom gol. Juliette Alfa, ajuste padrão 1186 no ponto de espera, o gol no 435, bom dia. Bom dia. Gente, informação Índia correta, 3063, número 2 para cópia, aprovado 34 para Guarulhos, senhor aguarde. Alfa Vitor Juliette, o... meio perdões, eu não estava ouvindo muito bem. O senhor poderia repetir a solicitação? Salvador 6311, vou dar um pezinho para a direita aqui só para contar uma formação, ok? Já retorna a rota em uma milha. Afirmativo, está autorizado o pezinho pela direita. Obrigado. Muito bom, o senhor poderia repetir? Nós estamos avistando o sinalizador, poderia confirmar, coordenar o nosso gate seu. Gente, eu não tenho posição prevista para o senhor, para mim aparece somente o pote 3. Terei que ter contato com o entreguero, já volto com a informação do senhor. Ok, nós estamos agora avistando, ele está chegando aqui, obrigado. Ok, copiado. Oi, Salvador, muito bom dia, eu vou no 435, ponto de espera da 10, pronto. Ali mantém. Ali mantém, vou no 435. 7, ciente, confirma a natureza do plano. Ciente, Costa Azul, corredor Axé, o número 3 para a cópia, senhor aguarde. Hi, John, good morning. Tower 120, runway 01, vacated. Lima Foxtrot 120, please confirm the apron death in 2, sir. Está na escuta? Por gentileza, standby, me responde. The clear taxi via Alpha Kilo Apron 3 on H13, call me ready to enter Apron 1, X-Ray Lima Foxtrot 120. Okay, copy, taxi Alpha Kilo on Apron 3, call you back on Apron 3, start 120. O Xané 6319 seu vetor para sequenciamento, curva direita na Pura 240, descendo para 3000. Seu vetor de comunicações, vou ir para cima na marcação 190. Ok, vetoração 240 para 3000, caso de falha, o limite era 190, senhor. Afirmo, 130 de Zimbra. 130 de Zimbra, o 6319. Oh, desculpe, é 110 de Simbra, 1110 de Simbra marcação, o Xanem é 319. Ok, nessa prolimite é 1110 de Simbra, o 6319. Marilão 6514, desce mantenha 2000, autorizado final LS X-Ray. Descer para 2000, autorizado final LS X-Ray, Variglog 6514. Direto à posição bridge, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione o código 5060, azul. Pode quando pronto para o táxi, Alfa Vitor Juliette. Minas, decola da 10, após cruzar 2000 ou 3000, curva direita, da El Leda bridge, 119,6 é o controle, transponde 5060, 1086 a torre, azul para 299 para pushback acionamento. Aqui é o 198 o controle, ok? E eu estou com a aeronave para ingressar no pátio, vai taxiar até a posição 11. só um instante para puxar, por gentileza, no 9. 519-8 aguardando, então, 4299. Salvador, bom dia, até 3163, informação índia, autorização para Curitiba. Curitiba, já temos aprovado 380, só, é o número 3 para a cópia, 3163, só um instante, por gentileza. Entendi. O Papá Romeu Romeu Oscar Bravo, Salvador, Costa Azul, decola pista no 7, curva direita, visual, litoral sul de Salvador, 500 pés, controle 1, 9.35, torre 18.6, acione, 19.8 controle, acione 0121. Nadar, Submaten 220. Salve, mantém 220, voo no 435. Salvador, objeto 5826, bom dia. Uma milha de externo bastante secada. Bom dia, autorizado. Pouso 190 graus, 119. Livre pouso 5826. 6319 atingindo 3 mil pés. A gente mantém 3 mil, o Xané 6319, devido à possibilidade de tráfego visuais dentro do setor. Sim, a gente vai manter. Para ingresso. 299-537-737-800, passar a retaguarda para estacionar no 11, está ali puxando o 9, ok? Gente, após a passagem do tráfego, inicia o azul 429. Solo Salvador, Xané 6225 para acionamento na posição inicialmente. Está 3663. 3663, pronto para a cópia? Prossiga. 3663, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via aeroporto 50, decola a pista no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva direita, perfil subida da EL, Leda, após Leda, direto à posição BDL. Controle 119.8, por 118.6, acione o código 5057. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, decola da 10. Grupo de pista, 2000 pés, após terceira milha, curva direita, saída da EL, Leda. Após Leda, confirma a posição, na saída 19.8, aciona 5057. Correto, portão 4, chamando para posicionamento. Chamando para posicionamento, pode confirmar a posição após Leda? BDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, BDEV. Salve, obrigado. O Abaité 481 estacionado, pronto para o táxi, está com a 12 a bordo. 4 horas e 30 de autonomia e alterna Vitória da Conquista. Copiado, 1-12-4-30, Conquista, táxi autorizado, chame... Qual é seu táxi autorizado? Via Juliette, Angra, Sanalfa, transfira para o 186, altímetro 1.003, Bulgária. Solo Salvador, Xané 6225. 6225, está pronto para puxar no Garona? Solicito o acionamento na posição, senhor. Na posição, livre acionar, chame para puxar. Puxa, chame para puxar o Xané 6225. Chamará. 35 do... O Xané 6312, autorização, Recife 370. Gente, temos já aprovado 350, Recife, número 3 para cópia, o Xané 6312, escute a Índia, altímetro 1013.2, padrão. Gente, aguarda para cópia 6312. 5221, Conquista, 200, níveis aprovado, aguarde cópia, trip número 2 para cópia. Aguardo, 3.